Rádio Clube AM. Boa tarde. Rádio Clube AM. Esta é a sua Rádio Clube AM. ZYK 644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo. Uma emissora do sistema Jornal de Rádio e TV. 5.000 watts de potência. É primavera no seu rádio. Eu, Darcy Botassin, lembrando você que todos os dias, das 16 às 19 horas, nós estamos aqui na Rádio Clube de Rio Claro com o programa Chora Viola. Liga, participa, não vai esquecer. Esta é a sua Rádio Clube AM. Olá, gente, boa tarde. Começamos agora então. Sérgio Carnevale, um grande abraço, tá saindo de cena agora, voltando semana que vem, né? Hoje ele vai pra praia já, vai ver como é que tá o apartamento, tá na hora de pagar o condomínio, hein, Sérgio? Grande abraço aí. Bom, agora 2h03, o Antônio Carlos começa aqui o nosso programa. Dou uma ótima tarde pra vocês. Doralice mora na Boa Vista, ela pede Giliardi, Aquela Nuvem. E vamos abrindo espaço já com a sua preferida. Pediu, ganhou, tocou. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele bar...